estrela cai no escurão da noite e o violeiro toca suas mágoas. Então o sonho dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e o violeiro toca sua sina, então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, rebrilhando neles lembranças dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama, e o violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, rebrilham neles lembranças dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama, e o violeiro nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se toca. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se toca.